S-R-F-E-I. Ninguém quer morrer. Filosofia de rua. Só o que vai morrer. Voz negra. Ninguém quer morrer. Só essa flor que vai morrer. Olha, mano, como é lindo, uma criança reluzindo, vindo ao mundo sorrindo, cheia de esperança, de luz e de amor. Uma verdadeira flor, cuide dessa flor, por favor. Todo nascimento dá a prova de que Deus ainda vê com bons olhos os filhos, Deus. Nesse jardim descolorido e embaçado, tem um pequeno coração que precisa ser regado. Cuidado, ela é sensível, frágil, enquanto a vida é dura, louca e ágil. O destino pode querer quebrar seu vaso. Fome, violência e descaso, solidão, sentimento incerto. Vento amigo nem sempre tá por perto, mesmo tendo sol que te faz melhor. Só o tempo dirá o que virá de pior. Ninguém quer morrer, só essa flor que vai morrer. Olha a criança, cresceu, mas tem pouca idade. É a flor do futuro na fase da puberdade. Desabrochou, mas não se ligou que o jardim do mundo é um cruel submundo. Só anda com os tipos errados. Cuidado. Só vai no embalo do falso aliado que te oferece a droga pra você sorrir. Mas sem você perceber, só vai te destruir. E você nem mais reconhece as pessoas que conhece. Você precisa de ajuda, mas você está surda, muda. O agrotóxico está te matando. Suas pétalas aos poucos estão murchando. Será que existe alguém nesse jardim sem cor? Por favor, salve essa flor. Ninguém quer morrer. Salve essa flor que vai morrer. Ninguém quer morrer. Salve essa flor que vai morrer. E ao seu lado sei que ainda existe um mal que te faz sempre andar pra trás. E devagar então ele destruirá. Nem pétalas, nem folhas vão sobrar. Só um milagre. Só um milagre. O tempo é breve. O que pode acontecer? O destino que vai ter. A vida é louca, dura, fria. Sem valor, mas eu peço ao meu Senhor. Então, o que eu te falo é que nasceu, cresceu, se desenvolveu. Se envolveu com uma pá de tranqueira, se meteu. Enlouqueceu, por um tempo se perdeu. E no jardim da vida ressecou e quase morreu. Mas sobreviveu, foi ferida, despedaçada, enfraqueceu. Dolorida, desamparada, foi arrancada. Sua raiz foi cortada, foi podada, decepada. Ficou sem nada, infinito abandono. Flor isolada, eterno outono. Largada nessa estufa abafada, não foi poupada, deixada pra trás, igual um cão sem dono. Antes era ela perfumada e bela como a rosa mais linda e formosa, pintada em aquarela. Hoje o presente é só sequela daquela que um dia foi tão singela. Ninguém